Os argumentos não convenceram o procurador-geral. Em sua manifestação, Gonera afirma que o passaporte do ex-presidente foi retido por motivos de ordem pública e que a viagem, por sua vez, não atende ao interesse público. O procurador-geral da República cravou que Bolsonaro quer participar do evento para satisfazer interesse privado. O procurador-geral disse ainda que não vê necessidade básica, urgente e indeclinável que justifique flexibilizar o comando para o ex-presidente permanecer no Brasil. Aí, o acolhimento do pedido, portanto, esbarra na falta de demonstração pelo requerente de que o interesse público que determinou a proibição da sua saída do país deva ceder, no caso, ao interesse privado do requerente de assistir presencialmente à posse do presidente da República do país norte-americano, escreveu Gonet. Em uma tentativa de convencer Alexandre de Moraes, Bolsonaro se comprometeu a cumprir restrições que eventualmente forem impostas se a viagem for autorizada, como a comunicação detalhada de sua agenda e o envio dos comprovantes de ida e de retorno ao Brasil em prazo previamente determinado pelo ministro. Ó, eu não acredito que o Moraes vai ter outra decisão e divergir do Paulo Gonet, que é o procurador. Não acredito. Aliás, acho até que isso daqui já tem um ensaio, sabe? Já foi orquestrado. Se o Moraes não deixa o Bolsonaro ir, o Moraes está perseguindo o Bolsonaro. Vai ser a versão dos bolsonaristas. E eu acho que uma versão que condiz com a realidade. Porque para mim já tá para lá de perseguição isso daí. Mas o Moraes, para não ficar então com a pecha de ser perseguidor, essa impressão de ser parcial nas suas decisões e tal, uns pode, outros não pode. O que que ele fez? Falou: Paulo Gonet, meu camarada, vamos fazer o seguinte, eu mando pra você levanta a bola pra mim e eu corto e fazemos o ponto. Entendeu? Como num jogo de basquete, aliás, de vôlei. Você levanta e eu corto. Ou seja, o Paulo Gonet opinou pelo não deferimento do pedido do Bolsonaro, pela não devolução do passaporte. Aí o Alexandre Moraes falou que aceita a opinião da procuradoria, que também vê razões e tal, não sei o quê. Quer dizer, a decisão do Moraes não fica só nas costas dele. Já tem um precedente que é a opinião e o que pensa, né, a Procuradoria Geral da República. Mas agora aqui que é o negócio aqui que é o negócio pra mim. Tem que é a tal história, né? As conversas vão pra lá e vão pra cá. Agora, quando você já tem uma certa vivência da coisa, quando você já tem uma certa vivência, experiência, já sofreu na pele, aí você percebe as coisas e chama muito mais a atenção. E chama muito mais a atenção. Eu vou falar para vocês, eu gostaria que vocês depois analisassem e pudesse até opinar, sei lá. Seguinte, aqui nessa notícia, repito, tá no Estadão, deixa eu ver quem é o jornalista, é a Raíssa Mota. Ah, mas tá no blog do Fausto Macedo. Mas a notícia é dela, tá? Após os argumentos. Ó. Eu vou contar uma coisa pra vocês rapidinho que tá acontecendo comigo. Tá acontecendo comigo. Então foi assim. Eu recebi uma informação um dia de que houve uma viagem para Brasília do vereador Rodrigo Soares e que nessa viagem ele teria se encontrado com o líder do MDB, o deputado Baleia Rossi, que foi meu amigo no passado, eu estava no MDB, eu acho que bem antes dele querer ser alguma coisa na vida política, né? Porque eu sou mais velho que ele. Mas ele era o presidente, ele é atualmente o presidente nacional do MDB e tal. E o vereador foi lá para Brasília, na companhia, ou foi junto com ele, a vereadora Miriam Vanessa. Ela era a presidente da Câmara e ele o vice-presidente da Câmara. Foram lá para Brasília. A vereadora Miriam Vanessa, eu sei que foi a Brasília, se eu não me engano, ela falou na época para tratar de assuntos, Ministério da Educação e tal. Bom, também não sei bem que assuntos o vereador vai tratar no Ministério da Educação. Mas, enfim, foi lá. E aí, na volta, o senhor Rodrigo Soares postou um vídeo lá, ele com o Baleia Rossi e tal, os dois quase dançando juntos de rostinho colado, sabe? E depois me veio umas informações de que o MDB, no qual eu tava, ia admitir novos integrantes e papapá, papapá, mudar de controle e tal. E eu, curioso, fui pedir para saber das viagens dele, quais eram as justificativas das viagens. Porque o vereador pode pegar o carro, pode pegar avião, a Câmara paga e tal, mas tem lá a justificativa, tá? Ele não pode pular, eu vou conhecer o shopping center, fazer umas compras lá em Brasília. Você tá entendendo? Ou eu vou lá em Brasília porque eu quero ver, vou ficar lá no Planalto, Lá na escada, lá na rampa, que eu quero ver o Lula, quero dar tchau pro Lula, né? Quer dizer, tem que ter uma justificativa que justifique o gasto do dinheiro público. Ou seja, ele tem que ir lá e só pode ir lá, no meu entendimento, se houver interesse público. Certo? Ele não pode ir lá por uma questão pessoal, um gosto dele. Eu vou lá porque vai ter uma convenção do partido que eu pertenço. Bom, você vai com o seu dinheiro. Que interesse público tem o município numa viagem que você vai tratar de assuntos partidários do seu partido? Tá? Mas, enfim, quando eu recebi, pedi a relação de viagens, quando eu recebi a relação de viagens, e eu tô comentando isso agora porque tudo isso daí vai voltar à tona, tá? Eu recebi o relatório de viagem, os relatórios de viagem, gente, é um chumaço, como é que a gente falava na época de estudante, né? Tem um chumaço assim de apostila pra gente estudar, né? É. Então tinha um chumaço de folhas, um sem número de viagens, inclusive deslocamentos aqui em Araras, para qualquer negócio tava ele com o carro da Câmara. E aí, aquela viagem que ele foi para Brasília, contato lá com o deputado Baleia Rossi, eu sei o que ele foi tratar lá, mas como ele pode alegar outras razões e eu não poder contradizê-lo, então essa passou batido, mas eu vi algumas outras viagens que eu achei que não estava bem contada a justificativa. Não dá certo. E esbarrei principalmente numa viagem que ele fez a Brasília antes dessa que ele foi com a vereadora Miriam Vanessa, antes dessa, que foi no ano de 2023, se eu não me engano, antes dessa ele havia ido no ano passado, aquele, ou seja, 2022, ele foi para Brasília. Segundo ele, para manter a agenda, cumprir a agenda com 4 ministros de Estado, abre parênteses, ministro da Educação, Integração Social, ministro da Saúde, inclusive, eu lembro, papapá, também ir no FNDE, põe tudo nos lugares lá, ele põe o que ele quer no papel, o papel aguenta tudo, né? Aguenta tudo. Ele pôs no papel e foi. Ele inclusive, era uma viagem que era para ser ele e a vereadora Vanessa, na época em que ele era o presidente e ela a vice, porque depois ela veio a ser presidente e ele vice, né? Só trocou de posição. E agora, novamente, né? Ele volta a ser presidente e ela vice outra vez, agora, nesse novo mandato aí, cujo prefeito é o Irineu Barreto. E tudo isso dizem, eu acredito, que foi conduzido brilhantemente pelo Barreto, né? Que levou o Rodrigo a ser o vencedor na chapa lá para ser o presidente da Câmara e a Mira vice-presidente e tal. Quer dizer, tem dedo do prefeito. Contra o meu entendimento, inclusive. Mas, enfim, ele já tinha ido para Brasília com essa justificativa de manter a agenda com ministros, mas era para ele ir, ele e a Vanessa, que é a vereadora. E ela e ele iriam, pelo que ele pôs no papel, manter a agenda com ministros. Aí aconteceu, fizeram uma cotação das passagens aéreas e dava 3.000, quase 4.000 reais cada passagem e de volta para Brasília. Quer dizer, somando as duas, dava quase 8.000 só de passagem. Lembrando que lá eles vão ter que comer, lá eles vão ter que dormir, entendendo? Então vai precisar hotel, vai precisar restaurante. Certamente também, quando vai, principalmente quando vai de avião, deslocamento interno lá, vai pagar táxi, tudo isso bancado com o nosso dinheiro, tá? Mas aí, estava programada a viagem assim. Ela, Miriam Vanessa, que primeiro pediu autorização à Câmara, ao plenário, né, aos outros vereadores, que eles têm que aprovar a viagem. Pediu e aprovaram. Aí veio ele depois e falou que também queria ir, também aprovaram. E chegaram a fazer a cotação e tal. Aí, antes de ir e depois de ter a cotação das passagens aéreas, a vereadora Miriam Vanessa, é bom lembrar mais uma vez, então presidente da, não, vice-presidente da Câmara, ele presidente, ela desistiu da viagem, porque disse que a passagem estava muito cara. Certo? A passagem está muito cara. E eu acho que ela foi bem sensata, né? Mas isso já sinaliza para mim o seguinte: se fosse alguma coisa tão importante para Aras, fosse lá para conseguir uma emenda de 1 milhão para não sei o que e tal, a passagem era barata, né? Agora, passagem cara, não devia ser tão importante o que eles iam fazer em Brasília. Acho, mas também não posso provar. Mas ela desistiu. Isso que eu quero deixar, ela desistiu da viagem. Sabe como é que terminou essa viagem? Terminou o seguinte: ela desistiu, ele incluiu na viagem a assessora parlamentar dele, Marcela Eduarda Zanotti, desistiu da passagem de avião, pegou o carro da Câmara, dispensou o motorista e foram os dois para Brasília. Tá? Para ir lá manter a agenda com governador, não, ministros, né? Inclusive ia conhecer a Câmara de Goiânia, tá? Ia passar por Goiânia. É que se vai de avião também, você aí já ia complicar mais, né? Você tem que pegar um voo. Viracopos, que ele saiu daqui de Campinas, Viracopos, Brasília, Brasília, Goiânia, depois Goiânia, Viracopos outra vez. Ia ficar mais caro. Então, de carro não, de carro você desvia, anda uns bons quilômetros a mais, mas você passa por Goiânia. E satisfaz a curiosidade dele, que queria conhecer a Câmara de Goiânia. Porque olha que benefício Araras vai ter, né? A partir do momento que ele trouxer todos os ensinamentos, tudo que ele viu, querer fazer que nem a Câmara de Goiânia aqui em Araras, né? Importante essa via, conhecer Goiânia, tá certo? Muito importante. Bom, foi tudo isso que ele pôs num papel. Ouro, voltaram, tá? E quando eu vi tudo isso, eu falei, não, isso daqui para mim não tem interesse público nenhum. Pela simples razão de que ele não foi a Brasília para ver ou ter contato com quatro ministros de Estado. Pode contar isso daí para quem ele quiser, né? Podem até acreditar. Para mim, não. Ele não foi lá. Ele falou que foi lá por isso, mas não foi por isso. A razão é outra. O interesse é outro. Porque ele não foi visitar, não teve agenda com nenhum ministro. Tô apostando nisso. Que me desminta se puder. E quando eu vi outras coisas que eu achei estranho, por exemplo, a vereadora Miriam Vanessa ia com ele, de avião. O avião tava caro, a Miriam falou, não vou mais. Aí ele resolveu ir de carro. Pô, mas pera um pouquinho. Aí já dá para levar a Miriam Vanessa. Não é verdade? Bom, um Corolla, não dá para ir ele, a secretária ou assistente parlamentar dele e a vice-presidente, Miriam Vanessa, não dá para ir em três no carro? Mas não, foram só em dois. Então, eu fico me perguntando o que de tão importante foi fazer em Brasília? Que a Miriam desistiu e também nem quis saber mais de ir. E os dois. Então, o que eu fiz? Eu peguei outras viagens que para mim estão muito mal explicadas. Por exemplo, uma que ele sai daqui de Araras em determinada ocasião para ir num evento no Palácio dos Bandeirantes de São Paulo. Saiu daqui às 5 horas da tarde, voltou 2 horas da manhã do dia seguinte. Também com o carro da Câmara, assessora dele, o acompanhando, e ele mesmo dirigindo o carro e tal. Pelo menos não precisou pagar hora extra pro motorista, né? Enfim, cara. Umas viagens assim, que evento é esse? Que interesse público tem? Se ele foi pro encontro partidário, não tem interesse público e não se justifica o gasto que o município teve com essa viagem. A questão era essa. Eu botei uma representação para o Ministério Público. A procuradora promotora pública viu a representação, começou a tratar da representação, pediu os documentos para a Câmara, para a presidência, papapá, falou que tinha que a normativa lá que orientava como devia ceder o carro, papapá. Babapá, nanalá, sugeriu uma modificação, a Câmara modificou, mandou para ela, ela se satisfez e mandou para arquivo a representação. Mandou para arquivo a representação sem perguntar, sem pesquisar as razões que levaram a esses gastos e que não foram pouco. A razão real da viagem, se era ou não de interesse público, ela não questionou nada e mandou para arquivo. E aí, quando ela mandou para o arquivo, na sessão da Câmara seguinte, ele tomou aquilo como se fosse um salvo-conduto, dizendo que ele foi absolvido, sei lá, não sei se é o termo absolvido, mas tipo assim, eu não fiz nada de errado, tá aí provado, a promotora não viu nada de errado, tal. Ela, a promotora nem olhou o negócio, nem olhou a viagem ou as viagens dele. Sobre isso, ela não disse absolutamente nada. Só disse no fim que o vereador tem direito de ter contatos externos com outros políticos e tal, mas a questão principal ela não analisou, no meu entendimento, na minha opinião. Aí o que ele fez? Foi lá na Câmara e me chamou de tudo que é nome, pilantra, papapá, invasor de terra pública, vou falar no popular, cagou em mim lá, me ofendeu, me injuriou e tal. E aí, o negócio abriu uma discussão. E eu comecei a esmiuçar mais. E no fim, ele foi numa outra ocasião em que eu fui na Câmara, me ofendeu, passou filminho lá do meu terreno, que a prefeitura tomou posse, falou novamente que eu sou isso, que eu sou aquilo, papapá. E agora, dias atrás, recebo a intimação de um oficial de justiça que me veio trazer que ele move contra mim uma queixa-crime por difamação. Quer dizer, ele fala de mim o que ele quer na Câmara e eu tenho que engolir seco. Tá entendendo? E melhor, mais ainda, essa questão das viagens, para mim, até hoje, não ficaram esclarecidas. E eu agora vou me deter na minha defesa. E a minha defesa, eu vou tentar novamente mostrar as incoerências dessa viagem. E não são poucas. Dá certo? E aí eu leio uma notícia aqui que é exatamente o X da questão no meu caso. Houve ou não houve interesse público nas viagens do vereador Rodrigo Soares? Porque repercussões a viagem teve, inclusive internamente na Câmara. Eu vou mostrar tudo isso na minha defesa. Internamente na Câmara, teve uma série de conversas, né? Condenando no que eu bem entendi, condenando, recriminando, dizendo que ele não deveria ter ido a Brasília nos termos em que a viagem aconteceu. Não é certo? Mas tudo isso agora nós vamos tratar com mais detalhes, né? Mas aí eu venho aqui e vejo a notícia e o Paulo Gonê diz o seguinte, ao avaliar o pedido do Bolsonaro, vou repetir. Ao pedir a devolução do passaporte, a defesa de Bolsonaro argumentou que ele foi honrado com o convite papapá. Os argumentos não convenceram o procurador-geral. Em sua manifestação, Gonetti afirma, o passaporte do ex-presidente foi retido por motivos de ordem pública e que a viagem, por sua vez, não atende ao interesse público. O procurador-geral cravou que Bolsonaro quer participar do evento para satisfazer interesse privado. O procurador-geral disse ainda que não vê necessidade básica, urgente e indeclinável que justifique flexibilizar o comando para o ex-presidente permanecer no Brasil. O acolhimento do pedido, portanto, esbarra na falta de demonstração pelo requerente, quer dizer, por Bolsonaro, de que o interesse público que determinou a proibição da sua saída do país deva ceder, no caso, ao interesse privado do requerente de assistir presencialmente à posse do presidente da República no país norte-americano. Ou seja, o procurador falou o seguinte, que essa viagem não tem interesse público nenhum, só interesse particular do Bolsonaro de posar e tirar foto ao lado do seu ídolo Donald Trump, tá? E, portanto, não vê possibilidade ou opina pelo não consentimento da viagem ou não autorização da viagem, que seria materializada na devolução do passaporte. Tá? Aqui o procurador analisou a questão do interesse público. E aqui no caso de Araras, não houve nenhuma análise a respeito de se houve ou não interesse público nas viagens do senhor Rodrigo Soares. Anda zerdo. Então, durma com um barulhinho desse, né? Durma com um barulhinho desse. Mas agora a gente vai ter oportunidade. Eu fui muito técnico na minha representação ao Ministério Público, mas agora eu vou esclarecer melhor e por que mais razões, né, me interessou saber e representar essas viagens. 11 horas 43 minutinhos. Mr. Capinha. No Mr. Capinha você encontra tudo em acessórios para o seu celular ou tablet. Além de capas, temos películas, cabos, carregadores e fones de diversas marcas. Você também pode garantir um celular novo, um relógio inteligente ou uma caixa de som, tudo com ótimo preço e muita facilidade de pagamento. Mr. Capinha, Rua Barão de Arari, 715, no centro de Araras. WhatsApp 971270021. O Mais Médico já transformou a vida de muita gente. Em um ano e meio de retomada, o número cresceu de 13 para mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Conheça sobre atendimento na sua região em gov.br/maismédicos. Saúde é um direito seu. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você gosta de carnes? De que jeito, hein? Ah, pois eu vou te dar uma dica, uma sugestão deliciosa. A Churrascaria Serra Gaúcha, aqui em Araras. Que delícia, gente! O verdadeiro e autêntico churrasco à moda gaúcha. No rodízio, são muitas variedades de carnes, cortes diferentes, e ainda você tem à disposição, à vontade, a mesa de frios com saladas diversas, tem a mesa de pratos quentes também, tem aquela comidinha caseira, viu, para acompanhar aquela carnona gostosa, tem lá o arroz, feijão, farofa, vinagrete. Ô, gente, quanta coisa boa. E a Churrascaria Serra Gaúcha, ela é especial porque o povo de lá é como uma família, é uma família e que se dedica à sua família, tá? Você vai ter um tratamento muito, muito especial e ainda você vai poder se servir de diversas maneiras. Lá tem o rodízio completo, você pode também ir com a esposa ou a esposa levar o marido e pagar a conta também, né? É, vai ter o rodízio pro casal. Tem mini rodízio, self-service por quilo. E tá bem pertinho da gente aqui. Tá na rodovia, praticamente na rodovia Araras Rio Claro, tá? Aqui pertinho da Rádio Cidade, da Rádio Fraternidade. É na Otto Barreto, 2055. Sobe o saião e vem pro Distrito Industrial, vai sempre reto, passa pela ponte, você vai terminar lá na rodovia que vai para Rio Claro, do seu lado esquerdo você vai ver a churrascaria. A churrascaria? A Serra Gaúcha. A Calha Jonas é a mais conceituada empresa no ramo de calhas. Está no mercado há mais de 50 anos, sempre atendendo com muita presteza, com honestidade e competência. Tem uma equipe qualificada para fornecer a montagem e, além disso, os equipamentos, como calhas, rufos, coifas, curvas, dutos. E a Calha Jonas só trabalha com produtos de qualidade, com certificado e laudos de controle. É a única na região que possui a dobradeira de 7 metros. Com isso, oferece maior qualidade aos serviços. É que diminui o número de emendas, dando melhor acabamento e segurança. Solicite um orçamento, é sem compromisso. A Calha Jonas está na Avenida Capitão Arthur dos Santos, número 300, no São Benedito. Aceita todos os cartões de crédito e você vai se admirar com a qualidade e a beleza de tudo que a Calha Jonas fabrica. Calha Jonas, a campeã do mercado. Tacotique, o sistema que seu evento precisa, chegou. A Tacotique tem um gerenciamento total de eventos, com emissão de tickets online e também nos pontos de venda. A Tacotique gerencia em um só sistema a venda de ingressos e de produtos, de mesas e de comandas. Comodidade e segurança para qualquer tipo de evento. Descubra a Tacotique e tenha o controle total do seu evento em um único sistema, bem fácil de usar. Entre em contato pelo WhatsApp 19 97148 8547. O controle que seu evento precisa, só a Tacotique tem. Onde há sinal de fumaça, pode ter perigo de incêndio. As áreas da usina São João são cobertas por câmeras de monitoramento que identificam desde o pequeno foco de fumaça iniciante ao avanço de grandes chamas, possibilitando o combate ao incêndio por nossas equipes de imediato. Faça sua parte. Fiscalize e denuncie qualquer prática perigosa e suspeita através do 193. Uma campanha Usina São João em prol do meio ambiente. Rádio Cidade FM. Não tem como não gostar. Cidade FM. Marcelo Bacchini. Euzinho, 11 horas 48 minutinhos. Dando uma última passadinha aqui pelo WhatsApp. A Rosemary está dizendo: meu marido está passando por Itapema, perto de Camboriú, nesse exato momento. Ele mandou uma foto aqui, puta chuva, hein? É. Diz que Minas também, uma região lá, pegou doído. E estão projetando que para esses dias aqui no estado de São Paulo teremos fortes chuvas também, né? Também a Andresa. Andresa falando aqui. Falando aí da questão com o vereador Rodrigo Soares, a Roseli de Campos também falando a respeito do mesmo assunto. Ó, gente, Andresa, Roseli, eu não vou fazer nenhum comentário, nem ler aqui o comentário de vocês, porque a questão entrou agora na esfera judicial e eu prefiro primeiro tratar disso na justiça. Depois eu trago para vocês, tá certo? Se eu for absolvido, se eu for condenado, aí eu conto tudinho para vocês. Inclusive dos detalhes, né, que cercam todo esse assunto e essa indisposição entre eu e esse vereador Rodrigo Soares, tá? Aí eu esclareço tintim por tintim para vocês. Agora não. Me perdoem, não é a ocasião apropriada. O que eu só vou me manifestar agora, é lá em juízo, tá bom? Porque lá eu posso falar tudo que eu tenho para falar. Sem implicar, segundo ele, num outro crime de difamação. Não dá certo? Não, ele tá me acusando uma coisa que absolutamente devia ter vergonha de falar o que ele tá falando, ou me acusando a razão da difamação. Devia ter até vergonha de falar o que tá falando. Mas aí a gente vai explicar tudo certinho, tá bom? Acho que no fim, ou por fim, né? Essa coisa vai ficar bem desvendada. 11 horas 51 minutinhos. Gente, olha, rapaz do céu. Rapaz do céu. BBB 25. Aí, tá no Jornal Globo. BBB 25. Só que tá no caderno de saúde do Jornal Globo. 8 filés de frango, vírgula, 12 pedaços de língua bovina, ponto e vírgula. Quanto Graciane Barbosa tem que comer para substituir os 40 ovos que ela come por dia. E eu chamando o Pedrinho Eliseu de raposo, porque ele come 5 ovos por dia, né? E porque ele quer dar só ovo pra molecadinha na escola, né? É. Essa daqui então é a mãe de todos os raposos, né? Ai, lasqueira, viu? É. Pois é. Essa daí é a senhoria do Belo? É. Mas, ó, ela tem um corpo assim, atlético não, de quem faz fisiculturismo, né? É músculo só. Vamos ver aqui. Faz apenas 3 dias que o Big Brother Brasil começou e um dos assuntos mais comentados em relação ao programa é a quantidade de ovos que Graciane Barbosa está comendo. Puta, sabe o que falaram? Precisaram montar uma granja do lado do, lá no Projac, né? A casa lá é no Projac, né? Deve ser o cenário lá no Projac. Precisaram montar uma granja lá. Não era segredo que ela comia cerca de 40 ovos por dia, porém, ver essa proeza diariamente é surpreendente. Esta semana, a influenciadora conseguiu se manter na cozinha VIP da casa, ou seja, tem uma quantidade maior de ovos disponíveis, além de uma maior variedade de carnes. Ela vai conseguir suprir o número de proteínas dos 40 ovos. Entretanto, ela vai ter que consumir muita carne. A pedido da reportagem, a colunista do Globo, a nutricionista Priscila Prime, fez alguns cálculos de quanto a Musa Fitness precisaria comer para suprir a necessidade proteica de 40 claras e mais 10 gemas, que é o que Graciane come diariamente. No VIP, por exemplo, ela seria o equivalente a comer 5 filés médio ou 550 gramas de filé mignon contra filé e miolo de alcatra grelhada. Se ela quiser suprir o número de proteínas do ovo comendo filé de frango, o número seria um pouco maior, seriam 8,5 filés médios ou 640 gramas. Até aí não é tanto, pô. Em relação ao peixe, seria um pouco menos, 4,5 filés grandes de salmão sem pele grelhado ou 700 gramas. Quer dizer, 4,5 filés, equivalendo a 700 gramas. Além, e 9 pedaços médios de tilápia cozida ou 800 gramas. Na xepa, as proteínas do mercado são carnes de segunda, como fígado, língua de boi, dobradinha e rabo. Se escolher um fígado bovino grelhado, seriam necessários 5,5 filés médios ou 600 gramas para suprir a quantidade de proteína do ovo. A rabada seria preciso 8 pedaços médios ou 880 gramas. Se ela preferir uma dobradinha, por exemplo, seriam necessárias 6 conchas cheias ou 900 gramas de carne. A língua bovina é ainda maior em quantidade, 12 pedaços ou 840 gramas. A Graciane vai penar se ela parar na xepa. Ela faz a separação das gemas e claras para ter um controle maior da gordura do ovo, visto que elas estão todas concentradas na gema. As carnes, principalmente as de segunda, como moela e rabada, são ricas em gorduras. No programa, ela não vai conseguir medir essas quantidades, e isso pode refletir na composição corporal dela, explica Prime. Na gema do ovo é encontrada gordura saturada em pequenas quantidades, mas que, se ingeridas na grande quantidade que as musas citam, pode levar ao aparecimento de doenças cardiovasculares e sobrepeso a longo prazo. Olha, eu vou aqui apelar para o ensinamento do meu pai. Sabe? Meu pai dizia o seguinte: você pode comer tudo que você quiser, desde que com parcimônia, comedidamente, sem excesso, certo? É isso. E eu sigo essa lógica aí até hoje, né? Apesar de que às vezes quando bate um prato bem gostoso, você come até um pouco mais, né? Mas como de tudo, não tem preocupação de comer torresmo, comer uma picanha mal passada. Agora, se você comer 10 picanhas todo dia, aí complica, né? Porque a Graciane, ela come 40 ovos, pelo jeito aqui, todo dia. Opa! É, fonte de proteína pra ela, que ela, eu não sei, ela deve dormir, mas de resto ela só faz ginástica. Acho que é isso. Bom, cada um tem um gosto. Ela se admira assim, que assim seja, é ou não é? Quem sou eu pra falar que ela deva fazer de outro jeito? Ela faz do jeito que ela... lógico, né? Aliás, ela compra tudo com o dinheiro dela, né? Não gasta dinheiro da Câmara, né? Então, ela pode gastar quanto quiser, com o que quiser. Ah, 40 ovos por dia, bunda, mano. Será que não enjoa de comer ovo, não? Hã? E sim, não. Hã? Gente, seguinte, hein? Seguinte. Falar nisso daí, só uma última noticiazinha aqui importante, hein? Vamos ver o que nós vamos fazer aqui em Araras, hein? Governo de São Paulo cria sala de situação para monitorar dengue, chikungunya e zika. O governo de São Paulo apresentou nessa quarta-feira 15 o plano de contingência das arboviroses urbanas como uma nova estratégia para combater dengue, chikungunya e zika a partir de uma sala de situação criada pela Secretaria Estadual da Saúde para monitorar as doenças em todo o estado. Segundo o governo, a ideia é evitar o crescimento de registros das doenças, como aconteceu no ano passado, com o monitoramento em tempo real de casos e atendimentos. O plano foi detalhado pela área de vigilância epidemiológica, que apontou ainda a prevalência do soro tipo 3 circulando desde o fim do ano passado. Esse de 3 aqui, esse soro tipo 3, diz que o bicho tem um ferrãozinho maior ainda, né? Ferrãozinho maior ainda não é verdade, não, mas o problema, né? A gravidade é um pouco maior do que os outros sorotipos. O pernilongo é o mesmo, tem o mesmo ferrão, tá? Pernilongo aí, tô tão preocupado. Puta vida. Lembrando aqui agora, né? A piscina que o vereador Rodrigo Soares mostrou lá na Câmara para dizer que tiraram a piscina de mim, por isso que eu tava bravo com a administração. Eila. E ele veio filmar aí a piscina. Nossa. Qual a intenção dele, hein? Hã? A vir filmar e pôr lá no telão da câmera, né? A intenção dele foi o quê? Me elogiar? Mas enfim, a piscina, eu consigo vê-la, né? Agora não mais ao vivo ali, mas aqui de cima do muro ali, de cima, por cima do muro, dá pra ver, pôr uma escada lá no fundo. Cara, tá preocupante. Nossa, aquilo deve estar de larva de pernilongo e provavelmente tem pernilongo da dengue também. Eu não tenho a menor expectativa de que alguém venha tomar cuidados com isso daqui, né? Eu não posso entrar lá, estou impedido, dá certo? Então, fica lá do jeito que tá lá, né? É fogo. Ninguém pensa nessas coisas, né? As consequências. dos atos que determinam. Não dá certo? E se eu for reclamar agora lá com o juiz e com a promotora, tá? Eles não vão sentir a picada do pernilongo que venha porventura ser criado aqui no meu quintal, né? Não estão nem aí. 12:02. Como é que é? Pimenta nos olhos dos outros não arde, né? É isso? Tá certo. É refresco, né? E eu fico particularmente preocupado. Sabe por quê? Eu me defendo, sabe? Eu quando vou lá pra minha horta, lá pra cima, na minha oficina, eu tenho uma calça de brim bem grossa, passo, repelente e tal, né? Agora, minhas netas vêm aqui em casa, brinca pra todo lado, de shortinho, de blusinha, e não tão, você vê, uma hora estão aqui, outra hora estão correndo com os cachorros lá pro fundo e tal, e é facinho tomar, elas estão aí, toma, viu? Tem bastante pernilongo aí, pernilongo aqui não falta, eu fico com medo delas, né? Por causa delas. Oi Marcelo, bom dia, não sei se é boato, ouvi um comentário que nós vai ter que pagar caçamba para pôr entulho. Eu só gostaria de saber se vai diminuir nosso imposto, porque a gente paga a manutenção dos entulhos lixo. Marcelo. É a Maria. Maria, é o seguinte. Eu até agora só ouvi falar, não vi nenhum decreto do prefeito, mas ouvi falar que ele já determinou que não vai poder mais colocar qualquer quantidade de entulho na rua, tá? Ouvi falar. Mas também a prefeitura não dá mais orientações, não falou mais nada a respeito, só falou que não pode mais. Eu tenho aqui defendido o seguinte, que não possa mesmo colocar mais qualquer quantidade de entulho na rua, certo? Pouco ou muito, a não ser na caçamba. Mas o problema é que quando for pequena quantidade, a pessoa vai pagar 300, talvez mais até reais, R$300, o aluguel de uma caçamba, para pôr o quê? Uma poda de árvore lá na rua, é pesado, né? Para mim, não tô chorando por mim, não. Mas pesa também para mim, né? 300, eu vou no bar do Lazinho, faço muito melhor uso dos 300. Agora, eu acho assim que deve haver uma alternativa para essas pessoas. E a única alternativa que eu vejo é a prefeitura criar ecopontos. Alguns locais, não precisa ser muitos não, um em cada região da cidade, que as pessoas possam pôr no carro, por exemplo, e levar até lá. Em vez de pôr na frente da casa, põe no carro e leva. Aliás, isso muita gente já faz, só que joga aí para as avenidas, estrada rural, né? E agora, sabe o que está acontecendo também, Maria? Não sei se você tem acompanhado isso, mas já apareceu um amigo aqui, o Antônio, né? Que, Luiz Antônio, se eu não me engano, eu tô tão cheio de coisa na cabeça que às vezes eu me esqueço, mas ele tá fazendo transporte. Seu Antônio, né? Seu Antônio, fazendo transporte de pequenas quantidades, né? De entulho e cobra aí R$20, R$30. Você evita pôr na rua, descumprir a lei e até ser multada, certo? Não precisa alugar uma caçamba. É outra alternativa. E aliás, eu acho até que o prefeito devia estimular esse tipo de atividade. Podem mais pessoas se dedicar a isso. Ué, é uma fonte de renda, né? Tem gente que pega o carro e vai trabalhar de Uber, vai trabalhar de pegar entulho. Qual é o problema? Lanzerda, tira um troco bom aí. 12:07, a Marcelo, circular cedo normal, depois do meio-dia, ônibus quase 2 horas. Por exemplo, passou às 12:10, vai passar às 13:40. E quando começa as aulas, porque tem estudante de outros bairros, vai para a escola distante, tem escola que entra às 14. É, vamos ver agora como é que vai ficar. É o outro, né? Olha o Antônio Francisco aí. Antônio, põe ele falando aí. Ô, Marcelo. É, boa tarde já, né? É, eu estou ouvindo a programação, mas meu nome é Antônio Francisco. Inclusive, nesse momento, acabei de retirar de uma casa de uma pessoa e estou indo fazer o meu descarte. Forte abraço, bom dia. É isso daí. Daí o Antônio, desculpa aí, eu falei Luiz Antônio. Luiz Antônio, na verdade, é um outro ouvinte assíduo aqui do nosso programa. É o Antônio Francisco. Antônio, tá gostando da propaganda, Antônio? legal. 12:08, gente. Tô indo embora, deixo aqui um forte abraço, um beijo carinhoso e até amanhã, se Deus quiser. Todo domingo, você fica na companhia dos amigos. Programa Amigos da Cidade. Muita música boa e a sua participação. Amigos da Cidade. Todo domingo, a partir das 7 da manhã, aqui na Rádio Cidade. Cidade. A Unimed em Anguera tem o mais completo plano de saúde para você, sua família e sua empresa. A melhor estrutura médica e hospitalar da região com a qualidade Unimed. Fale com nossos consultores comerciais em Araras, Leme ou Conchal e faça já o seu plano. Ou acesse unimedanhanguera.cop.br. Unimed Anhanguera. Cuidar da sua saúde e bem-estar é a nossa especialidade. Diretor Técnico Médico Dr. Marcelo Torrente Silva, CRM 95608. Largada aqui em casa. Ai, arrasou. Já peguei meu céu com rádio e vou pro parque correr. Tô precisando queimar uns bacons. Arrasou. Só que sem música não dá, né? Com rádio no celular eu não gasto internet nem bateria. Tudo de graça. Não gasta internet? Ah, você paga pra ouvir música no celular? Cuidado pra não pagar de boba, hein? Falou em música, notícias e esporte sem gastar internet? Falou celular com rádio. Rádio é de graça. Vida saudável. Alimente essa ideia. Também conhecido como macaxeira e aipim, a mandioca é um alimento rico em fibras e ainda contém vitamina C e cálcio. Ofereça às crianças mandioca cozida na água, regada com um pouco de azeite. Fica uma delícia e é super saudável. Vale a pena experimentar. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí. Não dá. Não consigo internet aqui. Não precisa internet para ouvir rádio no celular. Só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar. Liga o rádio aí. É pênalti! Uma campanha aberta. Agora você ouve Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. Vai viajar? Então vá descansado, sempre. Dormir ao volante pode levar a um acidente fatal. Procure dormir pelo menos 8 horas na noite anterior. Só gire a chave com a certeza de que está alerta e descansado. Você ouviu Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. Todos os sábados aqui na Rádio Cidade das Árvores você ouve o programa Moda e Prosa com Carlos Serri Júnior, das 8 às 10 da manhã. Muita música boa e convidados num bate-papo informal falando dos assuntos do momento. Agora, a Moda e Prosa é todo sábado. Programa Moda e Prosa, das 8 às 10 da manhã com Carlos Serri Júnior, aqui na Rádio Cidade. Cidade. Rádio Cidade das Árvores Limitada, 102,7 MHz, Araras, São Paulo. Essa é pra quem tá apaixonado, hein? Minha luz acabou, céu azul fechou, e na chuva o carro me molhou, meu ônibus passou, 4G parou. Mal começou meu dia, já acabou. Coincidentemente, isso tudo começou depois que a gente terminou. Volta, por favor. Vem. Terminar deu azar e pra sorte voltar. Volta aqui pro céu, meu amor. E aí? Volta, por favor. Terminar deu azar e pra sorte voltar. Volta aqui pro céu, meu amor. Os cachaceiros, vai! Coincidentemente, isso tudo começou depois que a gente terminou. Canta aí, assim, ó! Volta, por favor! Terminar deu azar e pra sorte voltar, volta aqui pro céu, meu amor. Volta aqui pro céu, meu amor. Eita, moda boa! Terminar deu azar e pra sorte voltar. Volta aqui pro céu, meu amor. Obrigado, gente! Cidade. Existem dois tipos de pessoa numa ficada. A que eu te amo junto e a que eu te amo separa. A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas. A gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada, que ela vazou na braquiara. Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada, que ela vazou na braquiara. A tara dela era só fazer eu fui falar que amava. A gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Não. Me amava dentro de uma banheira.

Pronto, descobrimos como insegura nasce. Rádio Cidade das Árvores Limitada, 102,7 MHz, Araras, São Paulo. Cidade FM. Companhia de Amigos, com Carlos Casarim. Olá, você na sintonia da Cidade FM, bem-vindos, hein? Mais uma vez, bora começarmos a tarde mais completa do seu rádio, que você já conhece, que só aqui em 102,7 você tem todos os dias. Boa tarde a você que está em nossa sintonia nesse momento. Chega mais, Carlinhos, Rádio Cidade. Avisa que eu cheguei, vai. Todo mundo reunidos aí para mais uma tarde especial gostosa, onde tem muita coisa legal, muita coisa relevante que a gente compartilha com você, ouvinte da 102,7. Avisa todo mundo que o Casa chegou. E o Carlos Casaria, seu amigo Casa, tô por aqui, tá bom? Edição de quinta, já 16/1/2025. Tá quente, não, gente? É uma fato, apesar desse tempo no fechado, possivelmente com chuvas logo mais. 26 graus, a umidade relativa do ar, 90% nesse exato momento, tá bom? Que você tenha uma excelente tarde de quinta na companhia da Cidade FM. E lembre-se, me chama aqui no nosso WhatsApp que nós vamos trocar uma ideia para deixar o nosso encontro bem mais gostoso. WhatsApp Rádio Cidade 35437999. 102,7. Como você sabe, é uma delícia de emissora. Bem-vindos à Cidade FM, bora começarmos, meio-dia 29. Aqui toca. Toca. Toca. Todo dia eu quero pegar ela. Não consegui dormir pensando na lavada dela. Tô aqui pensando em cada movimento. Um sucesso atrás do outro. Hoje é dia de bebida farsa, de cigarro vagabundo. De beija qualquer boca, liga, foda-se pro mundo. Deixa eu, esse meu é meu. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui. Primeiro aqui. E você chegou com a fúria de um vulcão. Perfeita nessa minha solidão. Pedi a Deus com a minha oração que ela fosse igual a você. As mais pedidas. Essa necessidade de encontrar um outro eu é prova de saudade que você nunca me esqueceu. Foi beijando de olho aberto. A minha cópia atual. O que se fechar o olho vai pensar no original. Rádio Cidade FM. Não tem como não gostar. Marina Sena e Japãozinho começando a tarde de quinta pra você na Cidade FM. Olha, eu gosto quando você me olha. Me filma, tô virando Insta do seu cinema particular. Ficar comigo é só beijar meu pescoço. É que de longe eu não ouço. Também não tem muita graça. A graça é por ser comigo, me dando sarrada. Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço. É que de longe eu não ouço. Também não tem muita graça. A graça é você comigo, me dando sarrada. Me dando sarrada. Fala aí, meu parceiro Japãozinho. Marina Sena, bebê. Tamo junto. Japãozinho da cachoeira. Surreal, baby. Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço. É que de longe eu não ouço. Também não tem muita graça. beijar meu pescoço. É que de longe eu não ouço, também não tem muita graça. A graça é você comigo, me dando sarrada. Me dando sarrada. Ele me dando sarrada. Ela me dando sarrada. Ele me dando sarrada. Marina Sena, bebê. Bota pra bater no paredão. Cidade. Pra mim também foi passageiro, igual foi pra sua boca. Se demorar 3 dias pra me responder de boa. Tem mão boba que só vive solta, só sabe tirar roupa, não sabe ganhar outra. Cê não quer nada com nada, eu não quero outra coisa. Ai, enquanto o coração não pega pia de rolê, cê vai pegando eu, vou pegando você. E enquanto a ciumeira não bater, cê vai pegando eu, vou pegando você. E o coração não pega de rolê, cê vai pegando, vou pegando você. Enquanto a ciumeira não bater, cê vai pegando, eu vou pegando você. Gustavo Mioto descomplicando as suas relações, até porque menos é mais. Pra mim também foi passageiro, igual foi pra sua boca. Se demorar 3 dias pra me responder de boa. Tem uma boba que só vive solto, só sabe tirar roupa, não sabe cair outra. Cê não quer nada com nada, eu não quero outra coisa. Quando o coração não pega birra de rolê, cê vai pegando eu, vou pegando você. E quando a ciumeira não bater, cê vai pegando eu, vou pegando você. Coração não pega birra de rolê, cê vai pegando eu, vou pegando você. E quando a ciumeira não bater, cê vai pegando eu, vou pegando você. Menos é mais, Gustavo Mioto. Nada é melhor do que um nada com nada na vida. Nada com nada, meu compadre. Nada deixa, com nada. Deixa. Canta, São Paulo, eu quero ouvir assim, ó. Quando o coração não pega birra de rolê, cê vai pegando eu, vou pegando você. E enquanto a ciumeira não bater, cê vai pegando eu, vou pegando você. Ó, oh, mulher! Cidade! Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra provocar. Para de falar de mim pros seus amigos, inventando assuntos pra me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida, tem do que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira? Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Parece que a gente já tá dependente do outro. Isso é amor. Isso é amor. Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida, tendo que cuidar. Para de me beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira? Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é sozinho. Vem comigo, vem! E onde o vento me levar, vou abrir meu coração. Pode ser que no caminho, num atalho, num sorriso, aconteça uma paixão. Eu quero ouvir quem sabe, só os raízes, vai! E vou achar no toque do destino, no brilho de um olhar. Sem medo de amar, não vou deixar de ser um sonhador, pois sei, vou encontrar no fundo dos meus sonhos. Só que é raiz, canta! Diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. E o quê? Diz que não precisa. Mas tem que ser assim, você de coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah. Tem que ser assim, seu meu coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah. assim nos olhos seus. Sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer. Apaga a cicatriz. Luana Prado aqui na Cidade FM, medley pra gente, medley gostoso, hein? Quem mais? O Sorriso Maroto, Dependente, Gustavo Mioto, Nada com Nada. E começamos muito bem a tarde de hoje com Marina Silva e Marina Sena, melhor dizendo. Marina Silva é aquela política, na verdade. Marina Sena e Japãozinho dando sarrada a você que está aqui em 102,7. Boa tarde pra você. Rádio Cidade das Árvores. Cidade. A sua melhor companhia. A Unimed em Anguera tem o mais completo plano de saúde para você, sua família e sua empresa. A melhor estrutura médica e hospitalar da região com a qualidade Unimed. Fale com nossos consultores comerciais em Araras, Leme ou Conchal e faça já o seu plano. Ou acesse unimedanhanguera.cop.br. Unimed Anhanguera. Cuidar da sua saúde e bem-estar é a nossa especialidade. Diretor Técnico Médico Dr. Marcelo Torrente Silva, CRM 95608. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo pra Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, aham, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá Na Mesma? Bom, pode ser Tudo Igual, Dá Na Mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Cidade. As mais pedidas. Cidade. Aqui toca. Cidade. Você é conhecida por todo mundo na rua. Eu bem mais discreto, um cara de poucos amigos. Quem me conhece é porque via do seu lado o seu namorado, mas a gente terminou. É bem aí que o jogo vira, por questão de respeito. Ninguém quer pegar o ex da bonita, como eu vou ter privacidade? Se você privacidade das minhas maldades, nos rola até tarde. Eu saio pra jogo e só volto no empate. Como eu vou ter privacidade se você privacidade das minhas maldades, nos rola até tarde. Eu saio pra jogo e só volto no empate. Como eu vou ter privacidade? Um pouquinho de privacidade, pelo amor de Deus. Você é conhecida por todo mundo na rua. E eu bem mais discreto, um cara de poucos amigos. E quem me conhece é porque via do seu lado seu namorado, mas a gente terminou. E aí? É bem aí que o jogo vira, por questão de respeito. Ninguém quer pegar o ex da bonita, joga a mão e vem. Como eu vou ter privacidade se você privacidade das minhas maldades, nos rola até tarde. Eu saio pra jogo e só volto no empate. Como eu vou ter privacidade se você privacidade das minhas maldades, nos rola até tarde. Alô, Fortaleza, joga a luzinha em cima e canta junto, vem, vem. Das minhas maldades, não sou a tentade. Eu saio pra jogo e só volto no empate. Como eu vou ter cidade. Oi, Baldi! Sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio? Já passei por isso. E o quê? Sabe quando a gente mete o louco na cidade sem moer? Também já fiz isso e ainda tô fazendo. Ah, eu já voei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém no nível. Só acho o bolinho batido. Sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no ar. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que pra te buscar ainda não é tarde. Eu já voei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém do nível. Só acho amor incompatível. Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Ei, oi, Valde. Eu te chutei quando a raiva tava no ar. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que pra te buscar ainda não é tarde. Cidade. Quando a gente fica junto e quando a gente se separa, quando marca um encontro, eu desconheço o amor tão covarde. Quando a gente fica junto, quando a gente se separa e quando marca um encontro, eu desconheço o amor tão covarde. Fala, Juninho. Preocupar com a situação. A gente se abraça e se beija com tanta ternura, mas sempre surge qualquer coisa de errado do tipo, sem que nem porquê. Detalhes que somente o tempo pode resolver. Se o erro foi meu, eu assumo, não quero saber. Te peço milhões de desculpas se preciso for. Não meço limite de distância, faço qualquer coisa pra não te perder. Espero que você também seja capaz de fazer. Quando a gente fica junto, sem briga. Quando a gente se separa, saudade. Vamos marcar um encontro, discute, desconheço o amor tão covarde. Quando a gente fica junto, sem briga. Quando a gente se separa, saudade. Vamos marcar um encontro, discute, desconheço o amor tão covarde. Preocupar com a situação. A gente se abraça e se beija com tanta ternura, mas sempre surge qualquer coisa de errado do tipo, sem querer porquê. Detalhes que somente o tempo pode resolver. Se o erro foi meu, eu assumo, não quero saber. Te peço milhões de desculpas se preciso for. Não meço limite de distância, faço qualquer coisa pra não te perder. Espero que você também seja capaz de fazer. Quando a gente fica junto e quando a gente se separa, a saudade. Quando marca um encontro, discute, desconheço o amor tão covarde. Quando a gente fica junto, tem briga. Quando a gente se separa, a saudade. Quando marca um encontro, discute, desconheço o amor tão covarde. Quando a gente fica junto e quando a gente se separa, quando marca um encontro, eu desconheço o amor tão covarde. Quando a gente fica junto, quando a gente se separa, saudade. Quando marca um encontro, discute, eu desconheço o amor tão bobagem. Ei, vou te contar um negócio. Cidade. Se não quer ficar, se nem ao menos quer me ouvir falar, fique à vontade se quiser ligar, eu te entendo. Mas você fez confusão, desconfiou sem ter qualquer razão, se limitou, tomou a decisão e eu tô sofrendo. Foi revirar o que passou, então encontrou que um dia alguém mandou pra mim, que eu até esqueci, mas você quis logo o fim. Então quis saber por que eu guardei, nem eu mesmo sei. E mais uma vez você criando caso à toa, e nem percebeu que a gente tava numa boa. Juro, desse jeito a gente não tem condição. É que o teu negócio é magoar meu coração. Uma simples carta assim não vai poder te afastar de mim. O que houve antes de você eu deleguei. Tudo que eu podia te entregar já entreguei. Uma simples carta assim não vai poder te afastar assim de mim. Foi revirar o que passou, então encontrou uma carta que um dia alguém mandou pra mim. Eu até esqueci, mas você quis logo o fim. Então quis saber por que eu guardei, nem eu mesmo sei. E mais uma vez você criando caso à toa, e nem percebeu que a gente tava numa boa. Juro, desse jeito a gente não tem condição. É que o teu negócio é magoar meu coração. Uma simples carta assim não vai poder te afastar de mim. Antes de você eu deletei. Tudo que eu podia te entregar já entreguei. Uma simples carta assim não vai poder te afastar assim. E juro, desse jeito a gente não tem condição. É que o teu negócio é magoar meu coração. Uma simples carta assim não vai poder te afastar de mim. O que houve antes de você eu deletei. Simples carta assim não vai poder te afastar assim de mim. Cidade. Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijada. Parece que você é um fantasma nessa casa. Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada. Me assusta ter você, e mesmo assim fazendo falta. Se seu amor acabou, e tudo isso virou, se eu morri pra você. tempo não me sinto. Parece que você é um fantasma nessa casa. Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada. Me assusta ter você, e mesmo assim fazendo falta. Se seu amor acabou e tudo Cidade FM. Sabe quando seu forte é dar errado e confia desconfiado, e que quando dá um passo volta dois pra trás? Sabe o coração que é calejado, sentimento remendado, que cê guarda em qualquer canto e não usa mais? Como que não fica pessimista com históricos de bocas que eram boas em mentiras? Como fecha os olhos e acredita que você não tá dando corda pra daqui um mês da linha? Eu nunca cheguei nessa parte, tá bom demais pra ser. Tá igualzinho, conta nessa moto. Já tem muita suspeita, tem muita suspeita. Como que não fica pessimista com histórico de bocas que eram boas em mentiras? Como fecha os olhos e acredita que você não tá dando corda pra daqui um mês da linha? Eu nunca cheguei nessa parte. Eu. Pra ser verdade, cê me faz tão bem, me levanta suspeitas. Será que é amor ou só dor de cabeça? Eu nunca cheguei nessa. Marinha Cecília e Rodolfo aqui na Cidade FM, suspeitas, hein? A Mari Fernandes com a Luísa Sanza, Deixa Eu Viver. O grupo Peixote, Uma Simples Carta, quem mais, hein? Jorge Matheus, O Amor Covarde, além de Zé Neto e Cristiano aqui na Cidade FM, Oi Balde, 1:03. Boa tarde pra você. Rádio Cidade das Árvores Limitada, 102,7 MHz, Araras, São Paulo. Cidade FM. Agora você ouve Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. Vai viajar? Então vá descansado. Sempre. Dormir ao volante pode levar a um acidente fatal. Procure dormir pelo menos 8 horas na noite anterior. Só gire a chave com a certeza de que está alerta e descansado. Você ouviu Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. As mais pedidas. Aqui toca. Cidade. Simone Mendes. Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa. Foi sem pretensão de traição. Deixei um solteiro de aliança no bolso. Ninguém me contou e eu me rolei no rolo. Só fui descobrir quando já tava gostoso. Quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Mas cansei. É o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Quando já tava gostoso, quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Mas cansei. É o fim de nós dois depois de um ano e pouco. É consequência de ter sido inconsequente. Tá vendo, tá vendo. Só acredita agora porque tá doendo. Ver outra me beijando e outra me mordendo. Ver outra ganhando o que cê tá perdendo. É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo. Não foi bom te ver chorar. você viajou, achou que eu não achava, beijo novo, duvidou. Amei de assar a cheio, mas gostoso, quanto a chate já chorou. O aguipi de medo todo, torce o olho que sai mais um pouco. E outra me mordendo, ver outra ganhando o que cê tá perdendo. É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo. E não tô tendo mesmo não, viu? Não foi bom te ver chorar, foi top demais, foi foda demais. Torce o olho que sai mais. E não foi bom te ver chorar, demais. Torce o olho que sai mais. Cê viajou, achou que eu não achava, um beijo novo, duvidou. Além de achar cheio, mais gostoso, quando achar que já chorou, um arrependimento todo. Torce o olho que sai mais um pouco. Cê viajou, achou que eu não achava, beijo novo, duvidou. Além de achar cheio, mais gostoso, enquanto achar que já chorou, um arrependimento todo. Senhoras e senhores, Hugo e Guilherme, bebezada. Muito obrigada. Cidade. Hoje eu criei coragem pra falar tudo aquilo que doía aqui dentro. Será que eu jogo fora 3 anos da minha vida? Essa noite adormeci no meu sofá, minha cama ainda carrega o teu cheiro. E até o teu porta-retrato tava lá. São tantas coisas, tantos momentos. Será que eu jogo tudo isso pro alto? Mas é que todo fim é tão ruim. Sua lembrança tá por todo lado. Hoje até o porteiro perguntou de ti. Quem eu faço com o porta-retrato? Com o pijama que você me deu. Salva de palmas, Jorge Matheus. Fico pensando se não vou me arrepender. Nossos domingos sempre foram tanta hora, mas o resto da semana era treta e discussão. Como é que teu sobrinho vai viver sem mim? Me diz quem é que vai levar ele pra escola. Pô, eu tava ensinando ele a tocar violão. São tantas coisas, tantos momentos. Será que eu jogo tudo isso pro alto? Mas sai que todo fim é tão ruim. Tua lembrança tá por todo lado. Hoje até o porteiro perguntou de ti. O que eu faço com o porta-retrato? Com o pijama que você me deu. A tua mãe até mandou um recado, dizendo que entre nós ela prefere eu. Eu jogo tudo isso pro alto, mas é que todo fim é tão ruim. Tua lembrança tá por todo lado. Hoje até o porteiro perguntou de ti. O que eu faço com o porta-retrato? Como que chama que você me deu? A tua mãe até mandou um recado, dizendo que entre nós. Acredito que eu tô sentindo falta das 50 vezes que você ligar por dia, só pra ficar cuidando da minha vida. Eu te seu amor sufocava. Nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava. E é exagerado até pra fazer falta. E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada, você vai insistir que não mudou, só andou ocupada. E o trouxa sou eu que não valorizava. E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada, você vai insistir que não mudou, só andou ocupada. Que o trouxa sou eu que não valorizava. Acredito que eu tô sentindo falta. Quase 50 vezes que você ligava por dia, só pra ficar cuidando da minha vida. Hoje criticava, dizia que teu amor sufocava. Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava. E é exagerado até pra fazer falta. E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada. Você vai insistir que não mudou, só ando ocupada. Que o trouxa sou eu que não valorizava. E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada. Você vai insistir que não mudou, só ando ocupada. E o trouxa sou eu que não valorizava. Sentindo falta das 50 vezes que você ligava por dia, só pra ficar cuidando da minha vida. Cidade. Amei ninguém assim, sem explicação, sem querer eu me perdi. Eu sei que você tá só, e isso me faz melhor. Me dê uma chance pra tentar me só quando te perdi eu pude ver que o mundo sem você pra mim é nada, nada. Sem você eu sou um arco-íris preto e branco. Eu sempre desafino quando canto. Sou um lobo solitário na estrada. Sem você não sou nada. Hoje eu vou falar por mim. Nunca amei ninguém assim, assim, sem explicação, sem querer eu me perdi. Sem você, meu mundo é tão triste. Sem você, só quando te perdi. Pra mim é nada, nada. Sem você

prometa que se comprometa a ir procurar outro amor em outro planeta, pra que eu não te veja sentada na mesa, ainda tô enquanto outra boca te beija. Ai, ai, ai. Vou engolir meu coração pra me amar por dentro, que nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo, é perda de tempo. Vou transformar decepção em novo começo. Passado é um erro, presente é só acerto. Amor, eu te prometo, também vou procurar outro amor em outro planeta. Guarde seu ciúme em qualquer gaveta. Primeiro a gente peita, depois a gente aceita. Que amores vêm, amores vão. Cê vai pro céu, voltar pro chão. E quando tá pra se afogar no mar da vida, vem alguém. Nós sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo, é perda de tempo. Vou transformar decepção em novo começo. Passado é um erro, presente é só acerto. Amor, eu te prometo, também vou procurar outro amor em outro planeta. Guardo seu ciúme em qualquer gaveta. Primeiro a gente peita, depois a gente aceita. Que amores vêm, amores vão. Vai pro céu, volta pro chão. E quando tá pra se afogar no mar da vida, vem alguém, vem alguém. Também vou procurar outro amor em outro planeta. Guardo seu ciúme em qualquer gaveta. Primeiro a gente peita, depois a gente aceita. Que amores vêm, amores vão. E quando tá pra se afogar no mar da vida, vem alguém, vem alguém, e se torna ilha. Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar. Aí peguei meu cavaquinho e fiz um samba bonitinho pra te ver sambar. Quando a gente ama, a gente fica meio bobo, é normal, eu sei. Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar. Bora, bora, bora, bora, pra te impressionar. Se liga que o pretinho quer te conquistar. E se eu te der carinho, você vai gostar. Dá até pra imaginar onde vai parar. Pra te impressionar. Eu canto, olhos nos olhos, você vai virar. Jantar à luz de velas pra comemorar. Estoura uma champanhe se você topar. Na palma da mão, geral, vamos cantar. Pagode, já comprei até buquê de flores, uma roupa nova pra te ver. Rosas lindas, rosas lindas de todas as cores, especialmente dedicadas a você. Especialmente dedicadas a você. Dedicação total a você, Santana. Seu perfume é o que me faz feliz. Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar. Aí peguei meu cavaquinho, fiz o solo bonitinho, Nandinho. Vem, vem. Olha os negritinhos dançando, ó. Ei, beleza. Pode pra um lado, pro outro, pra trás, pra frente. A única coisa que não pode nunca é ficar parado. Entra no clima, vem com a gente. O ritmo é esse aqui, ó. Eita. Pagodeiros, vamos cantar. Lá em casa, na cama, tirando a roupa toda. Lá sanga. Quando eu vou pro samba, você vem comigo e faz a festa. Olha que maneiro, o nego do pandeiro. Quando chega sexta-feira, eu vou pra pagodeiro e você não se cansa de pagode. Dança miudinho, vem no sapatinho, agita no refrão e se sacode. O samba com carinho te faz feliz, feliz, e tudo nessa vida você. Pois se arruma, fica linda que eu tô chegando aqui. Espera que essa noite é você. Um show no samba, a gente bota pra quebrar. Vem, segura a gente. A cuica chora e faz o povo todo balançar. Lado pro outro, pra trás e pra frente. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Vem, segura a gente. Cuica chora e faz o povo todo balançar. Lado pro outro, pra trás e pra frente. Como é que é? Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Eu te sinto, eu te escuto. Lá em casa, na cama, ai tá gostosinho. Lá em casa, é na cama, tirando a roupa toda. Lá em casa, na cama, tirando, tirando, tirando, colocando, colocando, tirando. Ousadia e alegria. Beijo no canto da boca. Ai meu Deus, que coisa louca. Eu pedalo e vou pra cima. Vacilou, entrou no clima. Beijo no canto da boca. Ai meu Deus, que coisa louca. Eu pedalo e vou pra cima. Como é que é o nosso lema? Grita aí! O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão, vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo, bora! O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão, vou com tudo. Na palma da mão, isso é pagode, vamos cantar! Ousadia pra vencer. Pra viver, ousadia pra vencer, alegria pra viver. Chego chegando, beijo no canto da boca. Chego chegando e tamo juntos aqui na Cidade FM Medley com ele, Tiaguinho. Tivemos ainda o Luan Santana, Ilha, o Henrique Juliano, o Arranhão, João Neto e Frederico Negavéia aqui em 102,7, 1:32 da cidade. O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em um ano e meio de retomada, o número cresceu de 13 para mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Conheça sobre atendimento na sua região em gov.br/maismédicos. Saúde é um direito seu. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Pra vender, comprar ou alugar seu imóvel com rapidez e segurança. Você tem um imóvel disponível para aluguel? Transforme-o em renda com a nossa ajuda. A Remax Renova oferece anúncios de alta visibilidade nos melhores portais e redes sociais. Uma equipe especializada para avaliar e precificar o seu imóvel. Um suporte completo para documentos e contratos. E ainda a agilidade e segurança na escolha do inquilino ideal. Seu imóvel merece o melhor cuidado e retorno. Confie em quem entende do mercado imobiliário e transforme sua propriedade em uma oportunidade de renda garantida. Entre em contato agora mesmo e agende uma avaliação gratuita. O WhatsApp é 19 981 699056. Remax Renova, estamos prontos para ajudar você. Cresce 39126 J. Remax Renova. Como o Brasil avançou nos últimos dois anos? Reduzimos a miséria e a pobreza ao menor nível da história. 24 milhões de brasileiros já saíram da situação de fome. Quando a gente cria e fortalece programas sociais, é para garantir comida na mesa de quem precisa e mais oportunidades para todos. E isso inclui você. Ainda tem muito para fazer, mas todo dia a gente faz um Brasil melhor. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. As mais pedidas. Aqui toca. O que eu mais gosto em você é seu dom de engolir as promessas que você faz. Com saudade até o pescoço, me olhando torto, no meio do povo, querendo eu conversa com um e com outro, sorriso solto, achando que ninguém percebeu. Que no fim dessa festa é que começa a sua festa, um evento privado embaixo da minha coberta. Eu já vi essa novela. Simbora, se vê! Vai ter gente que falou que não ia ficar comigo, ficando comigo e ligando hoje. Vai ter gente gastando suor e gemido, como se a nossa última noite fosse hoje. Vai ter gente que falou que não ia ficar comigo, ficando comigo e ligando hoje. Vai ter gente gastando suor e gemido, como se a nossa última noite fosse hoje. Essa festa que começa a sua festa, um evento privado embaixo da minha coberta. Eu já vi essa novela. Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo, ficando comigo e ligando hoje. Vai ter gente gastando suor e gemido, como se a nossa última noite fosse hoje. Vai ter gente que falou que não ia ficar comigo, ficando comigo e ligando hoje. Vai ter gente gastando suor e gemido, como se a nossa última noite fosse hoje. Como se a nossa última noite fosse hoje. Como se a nossa última noite fosse hoje. Hoje. Cidade. E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida, você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca. Pra ela outra mágoa, outro gatilho, outro trauma. Enquanto finaliza a saideira, destrói os sonhos de uma vida inteira. Você curtindo o auge dos seus 30 e poucos anos, e ela te esperando acordada fazendo planos. Você não vai ganhar nada com isso. Não tem ninguém achando isso bonito. Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha. Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama. Então aproveita que ela nem sonha quem você é. É hora de parar com a preservada. Respeita a sua namorada. Agarra essa mulher e casa. Agarra ela e casa. Vive numa busca incessante pra achar alguém interessante, sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara. Fazer o que se ela te ama? Então aproveita que ela nem sonha quem você é. beijando o outro agora na sua frente. Doeu, né? Respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa. Vive numa busca incessante pra achar alguém interessante, sem enxergar que ela é brilhante, que ela é pessoa fantástica, diferente, especial, incomparável, acima da média, tá aí do seu lado. Cidade. Nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei por nós dois o tempo. Eu e você contra o mundo. Frágil demais e não era capaz, mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo. Eu enfrento tudo se tiver você. Tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim do tempo. Cidade. Um só sorriso pra você. Não quero mais na sua vida ser só mais um peso. Pra se vou dar um basta sofrimento. E a gente já não rola há muito tempo. Pra que tentar? Valeu demais a nossa experiência. Eu só vou dar amor na consciência. Não tava dando pra continuar. Valeu tudo em nome dessa nossa amizade. Temos que encarar a realidade. Deixa pra lá. Que lindo! não vou mais pedir um só sorriso pra você. Não quero mais na sua vida ser só mais um peso. Pra se mudar um passo ao sofrimento. E a gente já não rola muito tempo. Pra que tentar? Valeu demais a nossa experiência. É só mudar a mão na consciência. Não tava dando pra continuar. Valeu tudo, em nome dessa nossa amizade. Temos que encarar a realidade. E o que não é pra ser, deixa pra lá. Sentimento, cidade. Vamos esperar, vamos começar. E não importa o rolê, desenho vazio, calçada, ambiente lotado, vazio, miado. Se tem nós dois não falta nada. É que mesmo não tendo nada, a gente tem tudo. Vai pra todo canto, só não vai pra frente. Até rola os pés e eu assumo. Que a gente tem mais química que minuto de gente. Solta a poesia, só não misture as coisas, porque tá gostoso do jeito que tá. E eu não quero pagar pra ver. Cê saindo da minha vida e nem avisa que sobra. Só não misture as coisas, porque tá gostoso do jeito que tá. E eu não quero pagar pra ver. Cê saindo da minha vida e nem avisa que sobra. Tá bonito demais, Marina, que coisa linda. A gente tem tudo. Vai pra todo canto, não vai pra frente. Até vamos ver que eu assumo. Que a gente tem mais química que nem mundo de gente. Só não misture as coisas, porque tá gostoso do jeito que tá. E eu não quero pagar pra ver. Cê saindo da minha vida e nem amizade sobra. Só não misture as coisas, porque tá gostoso do jeito que tá. Eu não quero pagar pra ver. Cê saindo da minha vida e nem avisa de sobrar. Só não misture as coisas, porque tá gostoso do jeito que tá. Eu não quero pagar pra ver. Cê saindo da minha vida e nem avisa de sobrar. Só não misture coisas, porque tá gostoso do jeito que tá. Eu não quero pagar pra ver. Cê saindo da minha vida e nem amizade sobra. Cê saindo da minha vida e nem amizade sobra. Rádio Cidade FM. Eu admiro cê mandar essa mensagem. Tem que ter cara pra falar o que cê falou. Tem que ter peito pra achar que tem direito de começar uma conversa me chamando de amor. Cê tá achando que minha vida é um filme que pausa e depois volta de onde parou.

Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te mandei segredos meus. Estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Agora diz o que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Se eu sou seu amigo. Não dá mais. Cidade. A gente não tinha nada, mas o nosso nada foi Deus. Nós vivemos tanta coisa e tão pouco tempo. Você tem cara, jeito de amor na minha vida. Quem via, falava esses dois vai vingar. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar nas madrugadas. Nas revoadas, no coração e no colchão, cê deu uma balançada. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Nas madrugadas, nas revoadas, no coração e no colchão, cê deu uma balançada. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Quem via, falava esses dois vai vingar. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Nas madrugadas, nas demoadas, com meu coração e meu paixão cê deu uma balançada. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Nas madrugadas. Você deu uma balançada. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Cidade. E aí, mano, Eric Nascimento. Vamos tapar em sapateiro. Eu sei que você fica só comigo, eu acredito. Que aquele cara era apenas um amigo. Você me engana, eu finge que acredito. Tá bom, fazendo aquele pagodinho diferente, diferente. Vem com a gente assim, ó. Gracinha, eu te amo só porque te amo. Por que razão eu não tenho nenhuma? Mente que nem sente, vive me enganando e se faz de inocente. Para de querer mentir pra mentiroso. Quando me encontra com outra na rua, eu falo a verdade, sem essa de amiguinha, com toda sinceridade. Você sabe que o nosso relacionamento é aberto. Não banco esperto com você, meu bem, pera aí. Eu sei que você fica só comigo, eu acredito. Que aquele cara era apenas um amigo. Você me engana, eu finjo que acredito. Tá bom, Eu sei que você fica só comigo, eu acredito. Que aquele cara era apenas um amigo. Você me engana, eu finjo que acredito. Tá bom, Para, né? Vai querer mentir pra mentiroso? Logo eu, moleque transante da pista, moleque. Gracinha, eu te amo só porque te amo. Por que razão eu não tenho nenhuma? Mente quem me sente, vive me enganando e se faz de inocente. Ah, para, mano. De querer mentir pra mentiroso. Quando me encontra com outra na rua, eu falo a verdade, sem essa de amiguinha, com toda sinceridade. Você sabe que o nosso relacionamento é aberto. Não banco esperto com você, meu bem, pera aí. Eu sei que você fica só comigo, eu acredito. Aquele cara era apenas um amigo. Você me engana, eu fiz que acredito. Tá bom, Eu sei que aquele cara era apenas um amigo. Aham, você me engana, eu finjo que acredito. Tá bom, aham, aham. Eu sei que você fica só comigo, eu acredito. Aham, que aquele cara era apenas um amigo. Aham, você me engana, eu finjo que acredito. Tá bom, aham, aham. Pra mentiroso dá nisso. Pra você, ó, tá bom. Aham. Tá bom? Aham, uhum, ok, então, aqui é o Sorriso Maroto na Cidade FM 102,7, hein? Quem mais? O Zé Neto e Cristiano com Ana Castela, foi intenso. O Vitor e Léo, clássica da cidade, amigo apaixonado, além de Henrique e Juliano, a última saudade, duas em ponto na cidade. Rádio Cidade das Árvores Limitada, 102,7 MHz. Araras, São Paulo. Cidade FM. Bitucas de cigarro, resto de fogueira, balões ou queima de lixo podem causar incêndio em mata ou canaviais, e isso é crime. Preserve o meio ambiente. Em caso de incêndio, ligue 193. Uma campanha Usina São João em prol do meio ambiente. O sistema que seu evento precisa chegou. A Tacotict tem um gerenciamento total de eventos, com emissão de tickets online e também nos pontos de venda. A Tacotict gerencia em um só sistema a venda de ingressos e de produtos, de mesas e de comandas. Comodidade e segurança para qualquer tipo de evento. Descubra a Tacotict e tenha o controle total do seu evento em um único sistema, bem fácil de usar. Entre em contato pelo WhatsApp 19 97148 8547. O controle que seu evento precisa, só a Tacotic tem. As mais pedidas. Aqui toca. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto, vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, se imagina o resto. É saudade que toma, conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, na filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. É amor? Não, não é. Tem coisas que nem querendo a gente esquece. Final do ano de 2017, eu começando o outono e você na vete. A sua camisa diz na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só

pra suas amigas. Quem é seu Uber depois da balada? Fala que é seu ex que vai te deixar em casa. Fala que é comigo que amanhece pelada. Fala pra suas amigas. Quem é seu Uber depois da balada? E aí? Fala que é seu ex que vai te deixar em casa. Fala que é comigo que amanhece pelada. Fala que cê já voltou com quem cê não voltava. Voltou, né? Com que cara que vai falar pra todo mundo agora, hein? Ficou difícil. Cidade. Que não vai voltar pra casa, que não quer saber de nada, que não quer ficar comigo. Até parece que eu ando preocupado, eu tô pouco me lixando, vou curtir com os meus amigos. Essa pirraça já tem mais de 15 dias que a gente não se fala e nem sequer me dá um beijo. E quando a gente se encontra na balada, fica tão descontrolada, louca pra matar o desejo. Só que dessa vez vai ser diferente. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu liguei. Tô de saco cheio desse amor adolescente, que não sabe o que quer e fica sempre dando pra trás. Não, não quero mais. Agora é a hora de tentar algo novo. No meio essa história, só fiz papel de bobo. Sei que não sou perfeito, mas não vejo saída. Pra que ficar revirando, mexendo na ferida? O mundo gira, essa é a lei da vida. Dessa vez vai ser diferente. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu liguei. Tô de saco cheio desse amor adolescente, que não sabe o que quer e fica sempre dando. Não, não quero mais. Culpa não, mas quando passa os comprometidos leva cada beijão. Ela não tem culpa não, mas tem capô que carrega ela pro banho na imaginação. É isso aí. Ama teu cabelão preto, a foto no espelho, e ela posta sempre antes de ir pra rua. Duvido um que não dá zoom nessa cintura. Aô, morena, quando cê passa o vestidinho nosso vestidinho mexe. Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Eita, Cleitinho, ela é mais desejada que sexta-feira, meu irmão. Cabelão preto, a foto no espelho, que ela posta sempre antes de ir pra rua. Duvido um que não dá sum nessa cintura. Aô, morena, quando cê passa o vestidinho, mexe, mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento. Mexe com meu sentimento. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Ai, jeito não. Quando cê passa o vestidinho, mexe, mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Ai, Brasília! Rádio Cidade FM. Se tinha uma lei decretada que não voltava por nada, até se esqueceu que quanto assunto é eu, seu coração não tem palavras. Cê tem que parar de arrumar essas confusão, de falar que não, de falar que não vai me querer. Cê sabe isso nunca vai acontecer. Melhor cê desistir de mim. Melhor cê desistir de insistir. Cadeado no seu coração. E quando chego aperta cadeado e roupa no chão. Senhoras e senhores, Mari Fernandes, Gustavo Lima. Escuta só. Você tem que parar de arrumar essas confusão, de falar que não, de falar que não vai nem querer. No seu coração. Eu boto, viu? Cuidado que eu boto. E quando chego é perto, é cadeado e roupa no chão. Roupa no chão. É pra lascar o coração. Fala comigo, bebê. Mari Fernandes, uma salva de palmas, galera. Mari. Agora eu senti o clima de hit. Que pancada. No... A gente não tem um caso mais. Tá lindo! Seu descaso deixou a gente pra trás. Eu não sou mais o mesmo. Não vou negar que eu não tô feliz. Celular tocou, tremeu, eu nem tremi. Quem jurou que eu ia sentir falta, parece que tá com uma falta danada de mim. E do que ter uma, melhor ser o que ignora do que é o que procura. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Melhor ser uma saudade do que ter uma, melhor ser o que ignora do que é o que procura. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. De falta, parece que tá com uma falta danada de mim. E melhor ser uma saudade do que ter uma. Melhor ser o que ignora do que é o que procura. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Melhor ser uma saudade do que ter uma. Ser o que ignora do que é o que procura. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Cedador. Cidade. Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer num coração que tá quieto? Pra brincar, pra usar. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou te amo, e só sossegou. E eu já tava bem, nada na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer. Joga a mão pra cima e diz, vai safadão, vai safadão. É o WS Onboard. Olha, não tinha por que você me ligar. Não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo. Pra que mexer no coração que tá quieto? Pra brincar, pra usar. Você pra cima cantando aí. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer. Não tinha você. Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer. Põe a mãozinha pra cima, segura, passando energia positiva, faz barulho, aê! Cidade! Nossa, eu nem sei por onde começar, mas vou falar. Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo. Calma, senta aqui. Não é fácil pra mim também sentir a flor mudar de cor, virar capim, mas acabou o encanto. Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa. Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa. Desesperador, mas é melhor o fim. Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir. Me perdoa, mas não vou voltar. Pode por alguém no meu lugar. Quem tá decidido dessa vez sou eu tô indo embora por nós dois. Sei que isso vai doer depois. Quem assume o risco dessa vez sou eu. Nossa, eu nem sei por onde começar, mas vou falar. Eu sei que vai doer, vamos chorar. Senta aqui, não é fácil pra mim também sentir a flor mudar de cor, virar capim, mas acabou um canto. Eu nunca fui santa, mas eu tinha vontade de voltar pra casa. Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa. Desesperador, mas é pra não ter mais dor, eu vou ter que partir. Partir. Me perdoa, mas não vou voltar. Pode pôr alguém no meu lugar. Quem tá decidida dessa vez sou eu. Sou eu. Eu tô indo embora por nós dois. Por nós dois. Sei que isso vai doer depois. Ei, quem assume o risco dessa vez. De mandar um texto do tamanho do mundo, mas eu não mandei. Escrevi e apaguei. Escrevi e apaguei. Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar. Eu desenhei. Se eu mando o que eu penso, a gente não volta. Aí a foto dela some na hora. E se eu conheço bem aquela ancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto. Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe, eu chego mais perto. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto. Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe, eu chego. Tenho medo de te perder. Os meus argumentos começam perdidos. E aí quem diz que eu enterro? Seu mãe Deixei, foi quieto. São eles, Henrique e Juliano, aqui na Cidade FM Rancorosa. Tivemos saindo o Ferrugem, me perdoa, vai Wesley, Safadão, e eu já estava bem, além de ser neto, Cristiano, melhor ser uma saudade, hein? Agora 2h31 aqui na cidade. A sua melhor companhia. Cidade. Segurança pra sua empresa e proteção para o seu lar. Pensou em segurança, pensou Solutec, que tem tudo pra te ajudar. Câmeras digitais, alarmes monitorados, 24 horas, cercas elétricas e muito mais. Tudo para tranquilizar. Solutec, a melhor solução. Solutec, pra sua proteção. Solutec, sempre protegendo você. Solutec, telefone 3351-3000. Mr. Capinha. No Mr. Capinha você encontra tudo em acessórios para o seu celular ou tablet. Além de capas, temos películas, cabos, carregadores e fones de diversas marcas. Você também pode garantir um celular novo, um relógio inteligente ou uma caixa de som. Tudo com ótimo preço e muita facilidade de pagamento. Mr. Capinha, Rua Barão de Arari, 715, no centro de Araras. WhatsApp 971270021. Muita coisa mudou no Brasil de janeiro de 2023 para cá. Já teve forte alta do PIB, recorde de empregos, com mais de 3,5 milhões de vagas com carteira assinada. Mas o mais importante é isso chegar até você. Quando a gente melhora a economia, é para você trabalhar, empreender, prosperar e crescer. Ainda tem muito para fazer, mas todo dia a gente faz um Brasil melhor. Brasil, união e reconstrução. As mais pedidas. Cidade FM. Aqui toca. Cidade. Pra você. Sou o refrão de carnaval que acaba fevereiro. Ninguém mais canta até o final. Pra mim você é um hit dos anos 90 que nunca enjoa e toca em todo bar que a gente senta. A conta não bate. Falta reciprocidade. Beijo. enjoa e toca em todo bar que a gente senta. A conta não bate, falta reciprocidade. Cabelo na cintura, pequena da bunda grande. E todo pescoço pros caras, onde passa o povo fala, beleza ignorante. Promete tudo, entrega tudo. Tá show no claro, tá show no escuro. Eu falo e faço bem gostosinho. Boa ajuda do cabelo na cintura, pequena da bunda grande. E toma os gostos dos caras, onde passa o povo fala que beleza ignorante. Promete tudo, entrega tudo. Tá show no claro, tá show no escuro. Ai, eu falo e faço, venha sozinho. E pra o meu medo, esquece de mim. Sofra mais, me deixa cuidar de você. Não olhe pra trás, cê merece mais. E eu vou fazer por merecer. Eu sei que hoje em dia cada sem promessas ditas, 99 são mentiras. Mas calma, não generaliza. Como é que é? Ó, deixa eu ser depois da tempestade a sua calmaria. Quero ver quem sabe, vem, sabe, vem. Aqui é sujeito homem. Aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pega e some, meu. Comigo vai ser pra vida, meu amor, não traumatiza. Quero ter seu sobrenome, meu. Se me escolher, cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil. Vem, vem. Aqui é sujeito homem, viu. Aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pega e some, meu. Comigo vai ser.

todas as cores de mesinhas de boteco eu zerei. Serve de nada as ressacas que eu tô tendo. É só uma gastação de dinheiro e de tempo. Estourei meu limite, ainda tem 7 meses. Saudade que bate sem educação. Tô de boa, tô curtindo, tô com outra. Quando eu tô quase esquecendo, ela senta a mão. Ô saudade que bate sem educação. Ela não respeita minha superação. Ô saudade que bate sem educação. Tô de boa, tô curtindo, tô com outra. Quando eu tô quase esquecendo, ela senta a mão. Ô saudade que bate sem de nada, né? Serve de nada as ressacas que eu tô tendo. É só uma gastação de dinheiro e de tempo. Estourei meu limite, ainda tem sentimento. Ô saudade que bate sem educação. Tô de boa, tô curtindo, tô com outra. Quando eu tô quase esquecendo, ela senta a mão. Ô saudade que bate sem educação. Ela não respeita a minha superação. Ô saudade que bate sem educação. Ô saudade que bate sem educação. Ela não respeita a minha superação. João Neto, Frederico e Hugo Guilherme. Rádio Cidade FM. Sexta-feira, balada cheia, tomando uma de leve. Assim qualquer solteiro esquece. De repente, a minha pressão desce. Do nada minha ex aparece. Chegou de mão dada, dançou com o cara. Tava de boa até que ela me via. Aí que o show começou e a vergonha dela sumiu. Quando virou melação, minha superação escorregou e caiu. Meu olho derramou saudade. Beijão encostada de boca, eu não queria ver. Pior que ela foi covarde. Viu a faca no meu coração e acabou de torcer. Meu olho derramou. A galera assim vai. Saudade. Beijão encostada de boca, eu não queria ver. Pior que ela foi covarde. No meu coração e acabou de torcer. Xalala, xalala, xalala, xalala, xalala. Chegou de mão dada, dançou com o cara. Tava de boa até que ela me viu. Aí que o show começou e a vergonha dela sumiu. Quando virou relação, minha superação escorregou e caiu. Meu olho derramou saudade. Vi beijão e passada de mão que eu não queria ver. Pior que ela foi covarde. Viu a faca no meu coração e acabou de torcer. Meu olho derramou saudade. Vi beijão e passada de mão que eu não queria ver. Pior que ela foi. E uma faca no meu coração Aqui só tocam as melhores. Só tocam as melhores. Rádio Cidade FM 102,7. Culpada. Eu mereço adjetivo de culpada. Eu fui incompreensível, até chamei de trama os seus dramas. Desculpa o meu ciúme excesso e as vergonhas que te fiz passar no meio do povo. Todas as vezes que te pisei com meu ego, o que doeu em você, pode ter certeza que tá doendo em mim o dobro. Mesmo sabendo que eu tava bloqueada, digitei essas palavras de perdão com eu te amo. Do nada, mensagem visualizada, e gelei quando eu vi um digitando e recebi um oi. Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem. Não é qualquer um que tem essa maturidade. Que bom que você enxergou que tava errada. Se dependesse de mim, tava perdoada. Eu sei que é foda carregando desse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse tipo essa semana. Mesmo sabendo que eu tava bloqueada, digitei essas palavras de perdão com eu te amo. Do nada, mensagem visualizada, e gelei quando eu vi o digitando e recebi um oi. Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem. É qualquer um que tem essa maturidade. Que bom que você enxergou que tava errada. Se dependesse de mim, tava perdoada. Eu sei que é foda carregar todo esse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. Que bom que você enxergou que tava errada. Se dependesse de mim, saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. Ai, ai, ah, é uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. Cidade. Ai, ai, ai, meu coração. Não, não, não, de novo, não. Eu tô com frio na barriga e a mão que tá suando. Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando. Cada vez que ela me olha cada jogada de cabelo mata. Meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei. Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, entreguei. Tava com medo de deixar rolar, deixei, deixei. Foi só pegar, me apeguei. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei. Eu tô com frio na barriga e a mão que tá suando. Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando. E cada vez que ela me olha cada jogada de cabelo mata três. Eu, meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei. com medo de me entreguei, me entreguei, me entreguei. Tava com medo de deixar de amar, deixei, deixei. Foi só pegar, me apeguei. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu chorei, chorei, chorei. Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei. E aí, chonou? Como é que não chora? Cidade. No pagode é. Longe de você, despreparado. Meu coração dá pulo perto de você. E quanto mais o tempo passa, mais aumenta essa vontade. O que posso fazer? Se quando beijo outra boca, lembro sua voz tão rouca me pedindo pra fazer. Carinho gostoso, amor venenoso. Tô preocupado, será que não consigo mais te esquecer? Desesperado, procuro uma forma de não te querer. Mas quando a gente se encontra, o amor sempre apronta, não consigo conter. Por mais que eu diga que não quero, toda noite te espero com vontade de fazer. Carinho gostoso, amor venenoso. Vem, faz amor comigo sem ter hora pra acabar. Mesmo que for só por essa noite, eu não quero nem. Dia clarear, tô ligado, sei que vou sofrer, mas eu não quero nem saber. Quero amar você no pagode. Faz amor comigo sem ter hora pra acabar. Mesmo que for só por essa noite, eu não quero nem saber. Quero amar você. Faz amor comigo até o dia clarear. Tô ligado, sei que vou sofrer, mas eu não quero. Assim que eu me sinto longe de você, despreparado. Meu coração dá pulo perto de você. E quanto mais o tempo passa, mais aumenta essa vontade. O que posso fazer? Se quando beijo outra boca, lembro sua voz tão rouca me pedindo pra fazer o quê? Carinho gostoso, amor venenoso. Tô preocupado, será que não consigo mais te esquecer? Desesperado, procuro uma forma de não te querer. Mas quando a gente se encontra, o amor sempre apronta, não consigo conter. Por mais que eu diga que não quero, toda noite te espero com vontade de fazer o quê? Eu não quero nem saber. Quero amar você. Faz amor comigo até o dia clarear. Tô Esse é o Exalta Samba aqui na Cidade FM, hein? Tivemos ainda o Jorge Matheus com Henrique Juliano, Chonei, Marília Tavares, Palavras de Perdão e Zé Neto e Criciano com Luan Santana, Melação, 3 em ponto na cidade, hein? Rádio Cidade das Árvores Limitada, 102,7 MHz, Araras, São Paulo. O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em um ano e meio de retomada, o número cresceu de 13 para mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Conheça sobre atendimento na sua região em gov.br/maismédicos. Saúde é um direito seu. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Vida saudável. Alimente essa ideia. A informação nutricional do rótulo dos alimentos orienta sobre a composição do produto e a proporção de seus nutrientes. No rótulo, é obrigatória a declaração do valor energético e de nutrientes como carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibras alimentares e sódio. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. E essa notícia é mais do que especial e gostosa, hein? É tempo de você transformar o seu futuro com a Fundação Hermínio Mento. Eu quero que você inscreva-se já, ainda há tempo. Vai acontecer a segunda prova do vestibular de concurso de bolsas e você vai estar concorrendo a bolsas de 50% para mais de 20 cursos nas áreas de saúde, educação, negócios, engenharia e tecnologia. E tem o nosso Pague Fácil ainda, aonde você pagará parte do seu curso, mas isso é só depois de formado, de um jeito que cabe no seu bolso. Aí é bom demais, hein? Inscreva-se agora, afinal hoje é quinta, ainda dá tempo. Acesse vestibular.fho.edu.br. Lembra você que a prova vai estar acontecendo já, domingo agora, dia 19, aqui mesmo na cidade de Araras. Não perca essa oportunidade. Fundação Hermínio Mento, ensino presencial de verdade com mais qualidade. Aqui toca. Toca. Toca. Por isso dizem que sou. Um atrás do outro. Vamos devagar. Você pode até ser o grande amor da minha vida. Ou só mais um contador de mentira. Sei que essa desconfiança é um saco, mas a culpa é do meu coração traumatizado. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui. Primeiro aqui. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera, eu sozinho aqui. As mais pedidas. Que maravilhosa, bonita e cheirosa. Rádio Cidade FM. Não tem como não gostar. Te amo. O que mais posso dizer? Você. Pedir Nunca vi uma história de amor acabar sem acabar o amor. Até hoje não entendi porque a gente terminou. Hoje eu tenho alguém e você também. Tirando sua falta, tá tudo bem. Tem coisas que a gente sente que ninguém pode saber. O beijo que eu dou nela tem gosto de saudade de você. Tem coisas que